deixar comigo. Digo e repito, vou ganhar na treta e vou ganhar no grito. LHP, lealdade e humildade proceder. Pode dar em doido pra fedor você. Vacilão, Zé Mané, ambição, olho gordo. Para mim a sua inveja já foi um estorvo. Suas profecias, mesquinhas, conversinhas, papinho que boi dorme na sua panelinha. Sempre quer mais, sempre é o melhor, sempre o correto, sempre o mais esperto. Não venha me dizer o que está certo. Não venha me dizer o que fazer. Sua trairagem já me fez crescer. Crocodilagem, sacanagem, muita malandragem. Status de Loki, bobagem, mano covarde. Casca de todo mundo, ironiza todo mundo. Porco imundo, paga de revoltado para conquistar o mundo. Além disso, sou muito mais que isso. Assumo um compromisso. Sou preto, sou forte, eu sei disso. Aí, a nossa banca tem ideia para dar e vender. Eu aprendi com você, sou vagabundo, pode crer. Porque os sinos tocam e já saí na frente. De repente, sigo como sempre, com levadas e um rap inteligente. Agressividade, consciência, atividade são processos para ser um homem de verdade. O plano não deu certo, os sonhos também não. Prejudicou pessoas e hoje está na mão. Você pra mim nada mais é que um coitado que castigou e que hoje é castigado. Otário do Urara, agora é balaio. O seu castigo veio a cavalo. Passou a vida inteira me ironizando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. Eu tava estudando e você tava cascando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. Falhou com os mano, mancou com seus mano. O castigo não vem andando, vem cavalgando. Será que um dia vai descobrir do que eu estou falando? O castigo não vem andando, vem cavalgando. Até debaixo d'água você vai pagar. Caro ou barato, uma hora você vai pagar. Hipocrisia, heresia, às vezes vira ironia. Atualmente não tá batendo com a ideologia. Um dia você vai descobrir do que estou falando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. Detectou o poder, se deliciou com o poder para o lucro obter. Alguém teve que se ver pra você. Existe povo, existe público. Com maldito dinheiro sujo tentou comprar o mundo. Antes de tudo, protótipo do governo. Viaja no talento, viaja no que está vendo no momento. Quer produzir o pensamento de massa. Situação que o crime de vergonha ele mata. Acumulada informação, mas não sabe usá-la. Meu nome é E, cara preta, a levada não para. Nervos a flor da pele, aqui é a febre. Sete crimes acontece, aqui é a febre. Muita disposição, é foda, trinca, repressão. Deu chapéu, pagou de ladrão, aqui não tem perdão. Se é irmão, está do lado, está correndo junto. Não paga de burro, pay per view, sonho de consumo. Se você não pensa, pra mim não tá valendo nada. Se não deu mancada, não comece de forma errada. Sou a trombeta, batendo o horário. Se você não tá ligado, ironizou o mundo com seus comentários. Um, dois pra você, vira afinado, tempo esgotado. Otário, castigo, veio a cavalo. Passou a vida inteira me ironizando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. Eu tava estudando e você tava cascando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. Falhou com os mano, mancou com os mano. O castigo não vem andando, vem cavalgando. Será que você vai descobrir do que eu estou falando? O castigo não vem andando, vem cavalgando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. O castigo não vem andando, vem cavalgando. Salve minha mãe Obá Mongaguá. Salve. Salve Maria da Candelária. Salve.